DJ Felipe Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. Chegamos no bolero! Tudo ok? Tudo ok. Agora vamos continuar nosso espetáculo. O espetacular! Mega Robson! O robô mais lindo do século. De princípio, peço que divirtam-se, dancem, tomem um drink ou vários. Respeite o próximo. Façam amigos, muitos amigos. E aproveitem a minha apresentação. Eu sou o DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Cheguei no bolero! E vou mostrar a vocês a minha vibe. Eu disse a minha vibe. Vibe do cobiçado! Que contagia tudo e a todos por onde passamos. E hoje é aniversário da minha amiga Rafaele. Personalizou o aniversário dela na casa dela. Do Robson. Dali, meu Robin. Calma aí. A vibe tá apenas começando. E a brincadeira jamais pode parar. E quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima, hein? Quem vai sair daqui hoje muito chapado, bota a mãozinha pra cima. Bota pra cima, bota pra cima, bota. Bota! Bora, cobiçado! Alô, peru! Mais pólvora! Acenda o pavio! Que comece o bombardeio! Mais pólvora! Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha! Bota a mãozinha pra cima, bate na palmina, bate na palmina, bate na palmina. Um, dois, três, agora! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, bala que bate a onda. Botei uma bala boa, bala que bate a onda. E bota pra cima, pra cima, pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Não para! Acelera tudo. Acelera! Quem tem uma moto, bota a chave pra cima aí. Quem veio pra cá de mototáxi também pode botar pra cima. Bora acelerar tudo. E bota pra cima. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Ela é puta há muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. E o quê? Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. E ela desce e não para. E ela desce, e ela desce, e ela desce, desce, desce, desce, desce. Um, dois, vem, vai. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou lindo! Beijo não vai brincar, viu, beijo? Bota você não te ficar mexendo. Seja lindo no PPG, pode começar a descer. E pode começar a descer. Pode. Outro dá, outro desce. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? tu vai fuder no seu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no seu piranha dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Ó, tu dá ou tu desce daqui, papai. Vai, vai. Aquela noite eu te esperei sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. E eu? Sexta-feira à noite tem beirada. E quem toca na beira dele? O cobiçado tá tocando. Olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando. O que é bison? Fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. O bagulho doidou. E os quatro caras vieram. O meu parceiro Jonathan Bison. O TH Gomes. O Bill. E o outro é o Celo GDG. Ele tá do ladinho. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o Felipe Cobiçado. E toma, toma, toma. Amiguinho que brota de PT. Se não tiver de novo, ela nem olha pra você. Entra pra boca, agora eu tô de pé. E meu parceiro Lico doido, o Michael do Whisky. Para meu parceiro Fabinho. Agora quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a xereca quando o sacão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a xereca quando vê o show de meiota. E quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima, ei! Quem tem uma amiga safada, pode botar a mãozinha pra cima também! Quem tem uma amiga piranha, ei! Um amigo corno, bota pra cima! Um, dois, ei, vai! O Mauro, o Deizio, o Christian também. Sei de quem é essa festa. E você? Eu nem sei de quem é. O Biel veio. Chamei o cobiçado e invadimos de penetra. E comemos. Para a xereca, para a xereca. E meu design em particular. Para a xereca. Giovanni Silva tá comigo. Para a xereca, para a xereca, para a xereca. Chegou, Giovanni? Para a xereca. Chegou? Cheguei. Oi, oi. Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Puxilar nas costas, radinho na cintura. O quê? Bonezinho pra trás, só cantando puta. Puxilar nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só cantando puta. Só soca, Diana, você tá dando. E vai chocando tudo. Diana, você tá dando. E minha amiga Adriane, Peixoto tá comigo. O Beto do iCloud. O amigo curtiu cobiçado lá em Santa Catarina. Fabinho Ferrari, eu quero ver tu cantar essa daqui agora. Bem alto, bem alto, bem alto. Ai, ai, ai, amor. O nome dele DJ Felipe Cobiçado. Roubaste meu sentimento. Bem não, quero bagulho doido aqui. Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. O meu parceiro Rodrigo, lá do trio elétrico, Hugson. Junto com o meu parceiro Netinho da Adidas, valeu! Chamando de meu. Natália e meu parceiro Christian Divulgador. Agora tô no beco sem saída. O parceiro Wallace e Bandas Minas. Só quis brincar com... Também tá comigo e doidando. Valeu, Wallace! Mas ele é Jaque. Tá todo mundo! Felipe! O homem do Lava Jato Mil Graus. Ele é a Lídia. Toma! Pode sofrer. O empresário Dedê, o Patriquinho, o Popi. Vou... O Farofinha também grita. Pode chorar. Pode sofrer. Minha produção, como eu sempre digo, é a número um. Por quê? Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga tudo que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. de amor. Tem alguém apaixonado aqui hoje, tem? Quem tem um amigo corno aí, não aponta pra ele, não aponta pra ele. Olha pra ele de canto de olho, pro teu amigo corno e falei, esquece essa mulher, seu corno, esquece ela. Vem pra cá pro Robson, porque... Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não... Bora, garoto do Red! Só sofre de amor que não... E doida! Doida! Bagulho! Valeu, meu parceiro Flavinho Menezes. O Perninha GDG também tá comigo e doidando. Valeu! Vai, vai, vai, vai. Já sabe quem é, né? Quem me segue na voz. Já sabe quem é, né? É ele. Louco. Toma, toma, toma. Mas ela quer o seu fofeto. Ela quer dar pra batido. Ela quer o seu conselho. Ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara. E também surgiu, tô doidando. A jogada na minha cara. O MM. O David Pitbull, o Nari também tá comigo. O técnico Fabrício. Alô, Fernando. E doido. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Bada do tchau, bada do tchau, bada do tchau, bada do tchau. Eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau. Bora, gordo. É tchau pra quem namora. Segura a Marcela agora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau, tchau. E hoje o Shake veio, hein? Alô, Bel! Alô, Neneco! Eu era feio e ninguém me queria. E o quê? Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca do peru. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock. Minha amiga Gabi também tá comigo lá do setor. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, vou sentar. Bora, dona, oi, meu parceiro. Força machucando esse piru. O Ronaldão veio com a primeira dama hoje, hein? O meu parceiro Negão, Fábio Santos, o Alisson, do Maxi Popular. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Uma moto e as novinhas minha. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área. Hoje é aniversário do Mauro. Tá pronto pra explodir. Tá pronto? Tá pronto? 3, 2, 1. Pode estourar. Pode estourar. Pode estourar. E pode. Pode estourar. Dourado na voz e DJ Melo na produção. Chama, fio. Explodiu. Tchau, Lobo Mal. Só tá me dando mole porque eu tô de gofada. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. O Jaco veio. Bora pra cima, Frank. Claro que tem samba. Ele, Adil, da Charmosa, minha amiga Selminha também tá na área. Selminha grita. Bora, mulher! Bora, TH! Bora, TH! Bora, TH! Bora, TH! Depois tu me arria. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. O quê? Idiota. O quê? Idiota. O quê? Idiota. O quê? Vive pra caralho e quer sentar na minha pipa. Quer sentar, quer sentar, quer sentar. O Zezinho, vereador do Guamá, tá aí com a gente. Quer sentar na minha pipa. O Pipirinho é o homem das terçadadas. Vive pra caralho e quer sentar na minha pipa. Quer sentar, quer sentar. Minha amiga Célia. Do lado direito, Bruno GDC. Tá comigo doidando. Pode, pode. Tu se fudeu agora, tu tá depressiva. E o Danilo? Quer ser minha amiga. Tá fino de doidão hoje, né, Danilo? Quer ser minha amiga. Vamos esperar na beirada, viu? Amor, trepou. Vamos, Bruno. Subiu. Amor, trepou. Fudeu. E eu? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta. Sal. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. E o quê? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. E o Geraldo do Red matando a ressaca do aniversário dele ontem lá no Krogo. E hoje estão aqui com a gente no Robson. O Bacurau do Comércio tá comigo e doidando. O Renanzinho, tô nem vendo, tô nem vendo, tô nem vendo. Vai, vai, vai. Pode chamar que ela vem. Chama, chama, chama, chama. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho. Fala, Deus da Xringa. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Para minha amiga Roberta, espera, Robinho Sam, te lança, bebê. Horse like is a sash, that is Maddie Black, got the bushes like a match. Riding on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been about that horse. Now, can't nobody tell me. Poro! Cadê o Cássio, poro? Can't nobody tell me nothing. O Xaxá! O Drica Love também! Fora, Drica! Lembra do Skinan, vai! Ai! Senta, vai! Vai, vai, vai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, caneta azul, o quê? Azul caneta, o quê? Caneta azul, tá marcada na minha letra. Caneta azul caneta, caneta azul, tá marcada na minha letra. Nintendo Hank tá gostando. Entendi, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo. O Arison! Tá o Erivelno! Você tá vindo, você tá vindo. Como você me diga, meu gerentão? Vai! Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau. Diogo Brito, canta pra ela agora, vai! Se mil grau, não era ex, era atual. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. O quê? O quê? Solteiro não vai. Para de dizer que eu te traí. De novo. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não vai. Solteiro não vai. Sabe por quê? Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas... Já que digo, Bernarda tá na área. Namorada não, namora não dá. Namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer... Lucas Fernandes. Não dá pra namorar. Namorar. Namora não dá, namorada não. Não, não dá pra namorar. Namora não dá. E namorada não. Namora não dá, namorada não. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Segura pra mim no telão do Robin. Chama ela, vinha pra cá. R.A. Boutique. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela. O Patinho Dourado de maior estouro da autoridade. Vinha pra cá. Fechado com a vibe. Chama ela, vinha pra cá. Bora, Anderson. Alô, Cheguinho. Fala, Rato. Para o Alisson. Chama ela, vinha pra cá. Ei, bandida, não te apaixona, não. Ei, bandida, não te apaixona. Passou, cobiçado. Passei na R.A. Boutique. Peguei minha Duke Golden. Eu vou pro rock hoje. Eu vou pro rock hoje. Eu vou pro rock hoje. Eu vou pro rock hoje. E os caras doidos vão bebendo muito show. E os caras doidos tão bebendo muito show. Papo do camarada que só usa Duke Golden. Papo do camarada que só usa Duke Golden. Duke Golden. Alô, Popim. Eu vou pro baile da Colômbia. Olha ele, Patriquinho. Porque eu quero putaria. Ele quer? Pra começar de noite. E só para na beiradinha. O Dedê. O Dedê gosta dela. Bora, farofinha, agora! E bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E quem tá gostando, joga o bracinho pra cima, joga pra cima. Um, dois, um, dois, três. E doida, e doida. E doida é tudo, e doida tudo. Salão do Léo, fechado com a vibe do cobiçado. Um, dois, três, vai. E doida, e doida. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, o quê? Só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando, só caçando, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Vai, vai! Mais pólvora! A pólvora no bar! Vamos lá, Bidel! Paulo já mordo, vai! Ritmo usado, Loratio, pra doque, sempre trajado. DJ Jean, lá do Mega Sistema Pop, tá comigo, DJ Wellington também original. Lá do Belo Som, valeu galera! Essa noite vai ser foda. Galera do Pote Som também tá aí com a gente, valeu meu DJ! Corrente, pega a visão com. Vamos. Fala, Roberto. Lora. Espetacular. E chama ela pra fuder. Vamos. E chama ela, vai. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, no tabuzão que te faz mexer, seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. E pode. Cris no tabuzão que te faz mexer, seja no Linza, no PPG, e pode. A habilidosa vem jogando, abre, fecha, picadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. E vai deixando na batida. Que tem uma amiga aí, muito safada, uma amiga muito bandida, uma amiga que dá em cima do teu ex-namorado, bota a mãozinha pra cima aí, isso, uma amiga fura-olho, quem tem uma amiga fura-olho aí, mas que tem um amigo que é fechamento, um amigo que é brother, um amigo que é fechamento, que é parceiro teu, que mexe na tua gaveta também e tu não fica com raiva, cadê ele, abraça ele aí, abraça. A Luxa aqui, Paula, ela falou comissado, hoje eu vou lá no bolero, eu vou, tu vai. Eu sabia que ela viria, o quê? De longe sinalizou pra mim. Pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no... A filha GDG! Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar... A filha DBG, agora é DGG. No baile, mas... É GDG. Eu pago... Cola no selo, Rafinha! No carro... E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou... E a fantasminha aí, doidando tudo, alô Luísa! A dona meu bem... E toma! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Olha o Marlon! Na meu bem... Só botar dona meu bem... Só botar dona meu bem... Bota! Essa vai pra todas as minhas amigas. Bandidas. Essas amigas danadas que eu tenho. Lá vai. Fui pôr a cabeça no lugar. Restaurante lá na Suparé. E o quê? E quando eu notei, minha boca começou a secar. Veio ela me cumprimentar. Em meu ouvido sussurrou: Brindinha, amor. Sabe a cara de sem graça? Foi lá que eu fiquei. Paisagem. Pedi pra sentar de graça. E o Pipirinha? Xingou. Fala, pera, pisou. Sabe a cara de sem graça? Foi lá que eu fiquei. Paisagem. Pedi pra fazer a... O M4! Ela me xingou. Pilotagem. Sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, sem graça. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. Baby, tá dessa rada de graça agora. Namora não dá. O quê? Namorada não. O quê? Namora não dá. O quê? Namorada não. Meu coração pinta, quer ela, mas só lançamento é um montão. Namora não dá, namorada não. Olha o Quinho, tudo certo, tá na área, Quinho. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. O meu parceiro Bigo tá comigo. Do Xaxa Bote, prepara tudo, Bigo. Dia 24 de dezembro, aniversário dos Caixa Baixa, meu irmão. E o Robson vai tá bolar. O robô mais lindo do céu. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu? Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu. Falou, Alexandre! Oh, Ela sentou e gostou. E meu parceiro Cássio, tá aí comigo, bora meu brother. O papagaio lá do bar do papagaio. Chama do dia. E ali, ela sentou e gostou. Que gostou. Embolou com o chefe, me chamou. Bibirinha da dessa dara, bibirinha. Que coi gostou. Chama do dia, amor. E vem, vem. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Pode o Flavinho e doidana. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta. Alô, Paulinho. Vai. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro Felipe do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma. Toma, toma, tá gostoso. Hoje vibe do copo é na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai... Filipinho, lá do Fox. Toma, toma, toma, só gostoso. E meu parceiro, toma, toma, toma, toma. Cabeleireiro oficial do Neto MT. Tá aqui comigo, bora Robson. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Rafael! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca, tomo, tomo. E aniversário da filha! Na pepeca, o Gabriel do Borel que comeu a minha tia. E o Zezinho e o Matheus da iFood. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca, tomo, tomo, tomo. Olha o mascotinho! Tomo na pepeca. Tá aqui comigo, doidando. O Borel que comeu a minha tia. O Gabriel do Borel. Você. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. E nesse vai e vem. E melhor bronze do estado do Pará. A mulher daqui do lado. Raíssa Bronze. Sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho. Bora, Raíssa. Meu bem, dinheiro era o problema. Marquinha com ela, viu? Acessos, pode colar. Sabe jogar. E o quê? Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da vida. Visão que eu tenho, eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, sabe? O M40, amanhã não venho. CD28, dá vontade de bater. Vou chamar CK71, meu amigo. Tem jeito que e com a gente. Tu gosta, tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai. Tu gosta, vai. Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai. Tu gosta. Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero ousadia. Lá começa. Vai começar de noite. Para onde? Isso para na beiradinha. Cadê Colômbia? Colômbia. Canela tá no clima. Beija ela. Com a boquinha. E hoje tem um fantástico pan. Hoje é domingo, tem fantástico. Lá na beiradinha. Clima. Beija ela. Na boquinha. É fantástico. Pois, pois, pois, pois, coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. É mais alto, tem algum ex aqui? Tem mais alto? Não? Ah, só quer os novinhos lá da doca, né? Bandida que tu é. Bora! Pois, pois, pois, coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Mas quem quer com ex, vai lá pra casa do caramba, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tem raiva do seu ex, bota a mãozinha pra cima aí. Mas quem ainda pega a sua ex ou seu ex, bota a mãozinha pra cima aí. Ela tá de brincadeira com a minha cara. O quê? Idiota. O quê? Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. O Adriano GDG. Idiota. O Pernina. E o Celo GDG. Caralho, quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. O quê? Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. E quer ser minha amiga. Vai tomar no seu cu. E aonde? E na bucetinha. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. O Deus das Tringas. Seu cu e na... O homem do gelo em cima do performático. E falo, vai pra casa do caralho e vai se fuder. E vai se fuder. e vai se fuder. E quer me dar pepeca, traz amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga. Eu não tenho ciúme, pode ver as duas. Afilando, afilando, tudo não deu valor. Posso até ter vacilado, mas picar nunca faltou. Então tu para de chorar, para de chorar, para de chorar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Se quiser você tem chance, mas só vai chupar. Mamou, trepou, fudeu, sumiu. Mamou, trepou, fudeu, sumiu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Sal, sal, sal, sal. Agora! Nessas horas o TH deixa a time desde lado, puxa. Se transforma no Diego. Tá tudo que cê sabe. Deixa a time desde lado, puxa amigo e é sal. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode. Pode ir sem. Pode, pode. O meu parceiro Gladson pode. Tá comigo ele. Pode. O Everson se tiver safadão. Pode dançar pelado. Não esqueça a raiz, viu? Tá. Pelada. Eu tô vidrado em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Peraí. Se o DJ Guga tem a versão dele, eu vou lançar aqui de primeira mão a minha versão feita aqui no Pará. Lá vem! Vai segurando, é o coxinha na produção, e se rela a voz. Eu não moro na tua casa, nem como da sua comida. Vou te processar, botar seu nome na justiça. Vou chamar meu advogado, te acuso de agressão. Conto mais historinha pra te ver no camburão. Conto mentira pros meus pais pra conseguir tudo que eu quero. Roubei o seu caralho. Te joguei no inferno, estourei a camisinha, sou esperta pra caralho. Ganhei na justiça, te dei golpe de estado. Está o golpe no cobiçado, mas ele é o golpe. Está o golpe no cobiçado, mas ele é o golpe. Calma aí, bandido, hoje não é teu dia de sorte. Calma, calma aí, bandido, hoje não é teu dia de sorte. O cobiçado te pegou, te comeu, te abandonou. O cobiçado te pegou, te comeu, te abandonou. O cobiçado te pegou, te comeu, te abandonou. O cobiçado te pegou, te comeu, te abandonou. Essa é a cara do cobiçado. Te pegou, te comeu, te abandonou. Solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é do Paixão, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é do Clube do Remo, bota pra cima aí. E quem bota fé que o Flamengo vai ser campeão mundial, bota pra cima. Um, dois, três, vai, vai. Tá comigo e doidando. Alô, Beto do iCloud. E a musa, Realeza Quedra, mulher do leque. Eu nem sei de quem é essa festa. E eu? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei na... DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Professora Andréia. E comemos varai. E o seu bonde. Varai... Nunca vi de errado. Varai xereca. Varai xereca. Se deu errado, elas não estavam, viu? Eu cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me... Minha amiga Glaucia. Vem uma por uma. Ela é. Quem vai me dar? Do ladinho. Uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou o Thiaguinho do Red. E saiu o Paulinho, o mascote. Solta pra na cara. O Flavinho. Era quem? Tomou, solta pra na cara. E o Perninho. Era quem? Vinha Não me abandona, Thiaguinho. Se tá nas ideias, com minha dona da festa. Era aniversário dela. Com minha dona da festa. Ele é a primeira dama, ao lado. Comi, bebi. E aí, mascote? Gastei nada. Comeu, bebeu. Transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda... Liberdade pro Fabinho. Pensei que era o Felipe que tava no veneno. No escuro! Isso! Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Quem quer passar 2020? Quer passar o Réveillon beijando na boca aí? Bota a mãozinha pra cima. Quem quer que 2020 seja um ano de muita paz, de muita saúde, de muita sabedoria, que o nosso Réveillon seja maravilhoso, que comece com o pé direito. E também, quem quer entrar em 2020 desse jeito aqui, ó. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Um, dois, um, dois, três e... Vai! Sabe por quê? Sabe por quê? O quê? Ei, do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Toma sua danada. Toma sua danada. E o Tchotchu Lobo Mal. Do nada eu apareço na balada. Dia 30 de fevereiro vai ter a luta dele em 2020, viu? Do nada eu apareço na balada. Mas então toma sua danada. E toma essa danada, toma, toma essa danada, toma essa danada, toma essa danada, toma. Tá pensando que eu sou comigo? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. E o Pipirinha? Pra tu ver. E no passinho do Pipirinha. É dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola. E até saudade do Pipirinha. Vai mandando, vai, vai, vai, vai. Ó, vou dar um recado aqui. Dia 24, no Natalzão, já temos um encontro marcado, viu? O nosso encontro vai ser lá no Palácio dos Bares. Aniversário do Caixa Baixa, da equipe dos Caixa Baixa. E todo mundo convidado. Vai dar Borla Bonde DMT, Robson, Borradão Sonoro, vários DJs convidados também, Joãozinho. Vai estar Borla Thiago da Marcante. Muitas atrações bacanas pra galera curtir lá no Palácio dos Bares, viu? Grave bem! Dia 24, você vai lá, vai ceiar com a sua família. Aí depois, o nosso encontro tá marcado. Palácio dos Bares, vai ser o estouro! Deve estar a culpa de tudo bem. Tá com outro contra ti. E quem mandou você brigar? Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. E vai sentando, vai brigar. Tu foi sentar em outro lugar. Olha o Brega Funk. Olha o Brega Funk. Que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com bode a ver. Eu acho que esse doido mas tá brincando comigo. Se eu tô na bola, gostoso que vai ver. Luca Fernandes! Demora a vir, mas quando ele vem, quem deve dar um... Fala meu parceiro Altino, você é a Jéssica. Tudo bem, tô com outro contadinho. Restou lanche. Deve dar um... Ele, Lucão, do ladinho vai. Mega Robson. Vamos machucar agora. Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota pra cima. Um, dois, um, dois, três. Agora. Oh, oh, oh, oh, oh. Vai, tchau e dance. Oh, oh, oh, oh, oh. Dance e me esquece. E o quê? sexta-feira, agora dia 6. Vai ter o Nadalzão Solidário dos Produtores. Vários DJs convidados. E você paga a sua entrada com apenas. Tudo muda. Dois quilos de alimentos, não, ou brinquedo, não, ou R$5, viu? Lá no sítio, Esmar. Agora você quem corre atrás, não. É a saga do bidê dos garotos do Red. Eu vou com o Felipe Cobiçado. Deus, no guerreiro do sol, eu vou estar. Alô, Brendinha, tá comigo. Olha o rato. Valeu, meu parceiro Bico. Você é a primeira dama. Tá aqui com a gente, o Douglas. Raíssa Bronza, número 1. Olha o rato. Vamos. Fruto sensual. Com ele vai ser melhor. Valeu, meu parceiro Fabinho Ferrari. Ele tá comigo, tá lembrando. O Erivelto também. Tá todo mundo curtindo, pipocando e doidando. Daquele jeito. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. E o nosso, nosso amor é lindo. E eu me entreguei. E a tormenta endoidando tudo. Você é minha vida. Foi feito pra mim. Fala, Giovanni Silva! A vida inteira queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade. Essa aqui o pisão bate uma saudade da casa dele. Eu não vou te deixar jamais. Te amo. Já falou. Mais. 2020 tem piscina lá, hein? Não. Nem que seja de bolinha. Mas vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Bora, Celo GDG! Eu quero bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido! E toma, toma, toma, toma! E toma, toma, toma, toma! E vai ter uma dança. 5, vai. 4, 3. No passinho, menina. 2. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. E treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bora, Pipirinha. E o Pipirinha vai doidando, vai doidando. E o Pipirinha vai doidando, vai doidando. E o Pipirinha vai doidando. Vai. Na batida, na batida, na batida. E o bagulho vai endoidando. E o Fabinho Menezes tá comigo endoidando. Ele, o mascotinho e o Paulinho, o Thiaguinho, os garotos do Red endoidando. Daquele jeito, daquele jeito. Vai, vai. Eu quero mais, um pouco mais. Depois Deus, amor. Quero carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Bora, bicho! Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção, ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Bunda como? Andar de mãos dadas, caminhar na... Quem sabe canta? Vem, não faz isso comigo. Vem, vem, vem. Eu preciso do teu abrigo. E meu? Vem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. E meu parceiro Edivaldo e a Gabi tão me doidando comigo. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. E amanhã? Amanhã você vai ver. Canta comigo, vai, vai, vai. Eu não. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai, vai. Vai. Da nossa tropa, é o 57 de xoxa, da nossa tropa. É o 57 de xoxa, da nossa tropa. É o 57 de xoxa, e a nossa tropa. É o 57 de xoxa. E o bagulho vai doidando, mora meu parceiro Wallace da TS. Tá comigo, e doida, e doida, e doida, vai. Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Não comparo o nosso amor como se fosse nada. Canta, canta. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora? E agora, todo beco sem saída. Porque entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz a principal. Que em breve eu brigo rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Canta! E o quê? Que não dá mais. Dá pra ser mais alto, vai. Pode chorar. E você? O bagulho tá é doido. Acelera! Prepara pra acelerar tudo agora, é! Prepara! Um, dois, um, dois, um, dois, quem vai? Vai doidando tudo, cobiçado! Agora! Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Põe a mãozinha pra cima e vida. Hey, hey. Aqui com as motos fazendo ran. Eu tô gostando de uma prostituta. Alô, meu parceiro Fidel, chega aí, garoto. Alô, Mamute, lá do Cineral. Explode o bagulho. E vai doidando tudo, vai. Dá O Bad Boy tá comigo doidando, valeu meu brother. O homem do churrasco. Fala Gradson. O Everton também. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Essa são dos quadros dos três caras. E as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. São os meninos que metem na gaveta. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Vai! Não, não, assim não. Vou fazer diferente, senão os caras flag vai estar copiando. Vai! Down. Cara de brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Manda embora de casa e me manda um... Alô, Bico! Voltei, e o Pipirinha? Voltei, levaram tudo pro Marajó e voltou pra elas. O Pipirinha levaram tudo pro Marajó e ele voltou pra Gandaia. E a Raíssa Bronze, o bronze número 1, meu irmão. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca e não para. Toque não para. E meu parceiro Anderson pra baixo tá comigo também. Toque não para. Bora meu parceiro gordo, você é Marcela. Tá aí com a gente. É o meu zagueiro. Bora Flávio. E ela me chamou e falou que gostou. O quê? Mais de novo. E eu falei calma amor, espera por favor. Deixa eu respirar. Família Pit da Camanagem tá aqui comigo, valeu galera. Tá todo mundo endoidando. Dani Peixoto, o Beto do Cloud tá comigo. O Jajá, bora Jajá, depois de beirado, viu? Chuchu, minha amiga Juju, o Paniquete tá comigo. A mulher do Chuchu, da Juju. Sassoca, Diana, você tá dando a venda. Sassoca. O Edinho Una também tá com a gente. Sassoca, Diana, você. Olha o Yuri, rapaz. Olha o Hugo. E a baronesa agora. Trabalhando com moda feminina. Agora vai. É Miuse. É da Miller. Ela... Rapaz, ela tá pegando todas as mangas do, ela... do estado do Brasil e do mundo. Vai comandar o planeta. Da beira-mar pro mundo. Olha o Bismarck Almeida. O homem dos melhores eventos. Sassoca, Diana, você tá dando a venda. Sassoca, Diana, você tá dando a venda. Sassoca, Diana, você tá dando a venda. Sassoca, Diana, você tá dando a venda. Fica de quatro, toma ali pica. Toma, toma. Toma ali pica. Fica de frente, toma ali pica. Toma, toma, toma. Mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho. Ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso me lembra. Joga jogador sabe jogar calça, descalço. Vai resistir quando você ouvir. Vai jogar descalço? Pega uma chuteira. Pega uma chuteira. Dá calo no pé. Olha o Fábio. Tu vai chutar o ouriço. Fica com o pompom. Essa aqui o Danilo e o Bruno GDC saia chapado lá do Porto de Marés. Tô roubado. Sei que não consegue esquecer de mim. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. E você? Ando sozinha. Ah, pensando o quê? Esconder. Que bagulho doido. A saudade que sinto só me faz lembrar você. E você diz? Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer pra não chorar que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos eu jamais vou esquecer. Me sabotar. Imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. E o cabeludo tá aí com a gente, tá, Fábio? Você parece criança. O barbudo, é? O Barba Negra, é isso? Aí sim, babá. O Babá Fantasminha. Ele e a Cíntia. E a Duducha. Seu grande amor, o Wallace. Fantasminha, a Jaque. Todo mundo, tá com a gente. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Aquela noite de amor, olho nos olhos que falei amor. E o quê? Que na vida tudo passa. Isso tudo. Isso tudo passa. Bora. Nosso parceiro Léo das Tringas tá aqui com a gente. Valeu, Léo. Bora endoidar daquele jeito que você gosta, equipe. Chega de trânsito. Me sabotagem. Rainha do churrasco. E aí, Dizio? Veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. E você? Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. Nosso parceiro Rodrigo, lá do Cineral, também tá com a gente. Valeu, Rodrigo! Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá. Onde você for, eu vou com você. Minha amiga Lene Magno, esposa do Pit Grill, dona e proprietária lá do Pit Grill. aqui comigo. Toda noite que meu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor. Linda em meus braços. Eu ando por aí querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Vamos se doidando! Galene, ela é a Luciana, tá aí com a gente, valeu! Agora eu vi, misura. E Fábio, aqui a dedada tem que ser forte, né? Parceiro Lucão, Babere Style. Contei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Sabe como queria tudo te conhecer. Cadê o Fábio, hein? Com os super telões e a metralha. Existem jogadores. Alucinado, louco de paixão. De rua. Pegando fogo com meu coração. Pelada, várzea e campo, viu? Não é qualquer lugar, tá te batendo. Então, Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tralhar. Faz um braço pra mim. Jogador que só joga numa posição tá foda. Vou te ver, faz um S pra mim. Faz um S pra mim. E se cair pra esquerda, tu não vai saber dar de cá direita. Papo com as duas, caiu no chão. Tô vendo. Vou te ver. Jogou na meiuga. No ataque eu tô destruindo. Caiu pra esquerda, eu meto o gol também. Bruno e Trio. Fábio do Comércio, um abraço, garoto! Vamos lembrando! 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. E não, e não! Não dá mais para te esquecer. E você? É um som de qualidade. Sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. Alô, Nari! E tá pegando fogo no meu coração. André de Peixoto. Didi, Célia! Vai agitar. Então, Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar. E faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Louco por você. E do Habibis. Louco, vou te ver. Quero também. Faz um S pra mim. Louco por você. Eu aqui de fogo. Vou te ver. Faz um S pra mim. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Meu Deus do céu. Me sabotando, né? Caia na madrugada, eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te amo. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. Você me conquistou. Teu jeito de dançar benzinho me deixa louco. Na hora de fazer amor, eu fico doido. Isso aí é do dedo de Esmeril. Então vem, ama, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Banda NP7 e banda Tentação Melody. Adoro. Preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Lucas Fernandes, sai comigo, valeu galera! Fabinho Ferrari da Bolona marcando. Bate uma saudade, não sei do que, né, Erivelda? Ai! Fala, Popi! Fala, Patriquinho! Fiz tudo por você. Beleza, Kedro, Fabrício. Eu estou em tuas palmas do comércio. O Alexandro. Foi em vão. Batidão. Os sonhos e planos para nós dois. Diz pra mim aí, vai. Diz que não vai. E aí, meu amor? Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser. E você diz: tranque essa porta e vem. Te quero. DJ Bruninho. Te amar me faz tão bem. Amor. Quantos vem agora 2020, Bruninho? Preciso ter você. Mas quantos? Aqui comigo. O homem conseguiu ser pai. Mais, cinco vezes em 2019. Meu coração vai ser só teu. Fora as que ele virou padrasto. Diz que não. Fora as ameaças. Bruninho não remoso. Tu é doido, é? O DJ Bruninho, o amigo que manda o padre, o safadão. Um forte abraço, viu, Bruninho? Aqui do Júnior. Júnior. Hoje eu chorei pra ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Bora, Eutinho. Se você não dá, porque você... Sai daí, hein? Ela se... O MM. Fala, Bruno Show. E aí, garoto? A te procurar com medo de dar... Endoidando tudo. Eternamente. Só na manha. Vou te falar que eu já... Alô, Nari! Diz pra mim, garoto! Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. O Tiaguinho. Vou pensar em solidão. Eu só penso em você. Yeah, yeah. Vamos lá, vamos lá! Quem ama você? Yeah, yeah. E meu amigo Adriano, GDG. Ele, Perninho, Celo. Vem com a gente, valeu, galera! O Mamute, DJ Thiago da Marcante, acaba de chegar ali com a gente. O rei do puteiro. Eita, Thiago. Júnior. Pelo amor de Deus. Sinta a pressão, sinta a pressão, sinta a pressão. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Luxo. Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou.